assim, ó. Um dia eu saí de casa cedo pra encontrar você. Corri de medo, porque da última vez que te vi só tinha 16. O coração naquele tempo só doía. A pouca idade e a vergonha eu não sabia falar de amor. Falar de amor. Tive que quebrar a cara por aí, comprar buquê de flores que murcharam no outro dia, sem ter valor, nenhum valor pra outra alguém aí. Meu amor, tô mais maduro e mais seguro do que eu quero. Ganhei esquina e na aparência eu tô mais velho. E ainda te gosto tanto, te amo mesmo tanto. Eu tô mais sério ainda. Te gosto tanto, te amo mesmo tanto. Oh, oh, oh. Isso é Henrique e Juliano, rapá. O negocinho é um pouquinho diferente, né? Você viu? Só de quem? Eu ganhei os quilinhos. O coração naquele tempo só doía. A pouca idade e a vergonha não sabia. Fala de amor, fala de amor. Tive que quebrar a cara por aí, comprar buquê de flores que murcharam no outro dia, sem ter valor, nenhum valor pro outro alguém aí. Meu amor, tô mais maduro e mais seguro do que eu quero. Ganhei esquina e na aparência tô mais sério e ainda. Te gosto tanto, te amo mesmo.